Pra machucar os coração apaixonado aí, ó. Atualiza o paredão, companheiro. Quando eu ouvi eles falando de amor, olha onde que a gente chegou. No lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, bora, bora, bora. Se tudo tem seu tempo, nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pra o que deve é. Balança, balança. Eu e você já estava escrito nas estrelas. Quero amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. É tudo que a gente quer. Pode contar comigo pra o que deve é.